certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Acordei, vi o sol que nasci, logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ilha, a ilha onde eu vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar. Se a noite em trevas me deixar.